O tempo é uma questão de tempo, já dizia o sábio. E ser favela é ser muito mais do que palavra, do que rima de rap. Ser favela é ter postura, atitude. Ser favela é ser, não é só dizer. Porque eu sou de um lugar chamado favela, das ruas de terra, becos e vielas. Gente sofrida que sabe o valor da vida, que mantém a esperança ainda viva. Soldados são vários, guerrilheiros, poetas, rebeldes, rappers, fuzileiros. Braço fiel pelas ruas da família, sintonizando os rádios em todas as esquinas. Cada mente uma vítima toma. O mundo é arena, é guerra, é lona. No passo a passo descalço de pônei. Literatura com a música é meu ponte, que vem de lá, do fundão do coração, onde cada palavra tem seu peso na decisão. Então, quem é, é, sabe de cor. Nós somos rap nacional, sem medo, sem dó. Querem saber, vou dizer o nome dela. Vamos, vamos, vamos, vamos. Mas se eles querem saber, vou dizer o nome dela. É nóis, é nóis, é nóis. O que eles querem saber, vou dizer o nome dela. Vamos, vamos. Saber, vou dizer o nome dela. É nóis, é nóis. O que eu canto com respeito por você, favela tão amada que tanto me fez crescer. Quem planta inteligência vai colher na manhã o amor que deu a vitória pro Vietnã. Porque favela não é ser, não, não, sem cultura. Favela é saber viver e ter postura. É nóis, então seja nós mesmos. Se é tudo nosso, mas os nossos estão morrendo. Meu rap não ficou acuado, escondido. Saiu do meu caderno e conquistou pais e filhos. Tem tempo, tem nota, tem métrica, sentimentos, glória, técnica. Este é o salve, eu tô pronto pro combate. E desistir não é pra nós de verdade. Um sonho nosso de cada dia. Apresento a vocês minha família. Rap Trio, da Zona Leste de São Paulo, nos toca discos DJ From. Rap Trio, da Zona Sul de São Paulo, nas guitarras, Bruno Kuyama. Rap Trio, na voz, eu, Crônica Mendes. Porque eles querem saber, vou dizer o nome dela. Sou, sou, sou. Mas eles querem saber, vou dizer o nome dela. Calma, calma, calma. O pulso ainda pulsa. Calma, não se esconda, não abaixe a cabeça. Só pra agradecer pela vida, só pra agradecer pela vitória. Não abaixe a cabeça diante dos desafios. Cabeça erguida, sempre em frente. Você não tá sozinho, não é utopia, é um salve geral. Porque eles querem saber, vou dizer o nome dela. Sou, somos, somos. Mas eles querem saber, vou dizer o nome dela. Calma. Favela é um lugar cheio de amor, de diversidade, porém bombardeada de preconceito, bombardeada de ódio. E ainda assim, a favela resiste. A favela sobrevive. A favela vem sendo. Sendo alvo, sendo massa de manobra, mas a favela também vem vencendo. Porque estamos sobrevivendo. E toda vitória diária, toda vitória individual, toda vitória celebrada se torna coletiva. Então a favela vem sendo. Até que um dia realizamos e realizaremos a utopia de que a favela venceu. Mas até lá é luta, até lá é guerra, até lá é sobreviver. Até lá ninguém larga a mão de ninguém. Porque querem saber, vou dizer o nome dela. Aham, sou, sou, sou. Mas eles querem saber, vou dizer o nome dela. Somos, somos, somos, somos. O que eles querem saber, vou dizer o nome dela. Vamos, vamos, vamos, vamos. vou te encher o nome dela. Sou favela.